154, segue o tráfego em posição de 12 horas, 9.000 no rumo, Boeing 737-800, cruzando 050 no sul. Continua na 164, deixe mantendo o 060, redução de velocidade para 220 mais. Avião 9020, informações de tráfego de 2 horas, 1.6 milhas, como C, um Boeing 737-800, cruzando 080, descida para o 050. Sente o tráfego de caso 9.0. 1.85, tráfego 10 horas, 1.5 milhas, como Noroeste, um até 82, mantendo 4.000 pés. 1.85, alteração remata para seu posicionamento, com o direito na proa 230, tem como limite o localizador. Exato, ILS é 326, né? Chama por frequência 198, decimal 95. 1.9.5, né? 326. 1.964, direita para 2.000 pés, autorizada aproximação ILS, sim, estabilizado. 326, autorizado pouso no 0, vento 1.0 graus, 1.39. Livre pouso, pista no 0, saneamento 326. Está previsto autorizado em posição localizador, deixa para 3 metais em forma estabilizada. Operação na frente do pensamento, com a esquerda na proa 015, tem como limite o localizador. Na 3154, redução de velocidade, 1908. 9020, estudo mantendo nível 1.0. 35, deixa para 4.000 pés. Passa o último atendimento 050. Resolvou 1964. 1964, chame pela frequência 1.9, decimal 95. 1.9.94, obrigado. 1.85, introdução para 1.909. 35, tem a esquerda na prova 2.10, permanece limite. Deixa o 965, sendo tráfego de posição de 6 horas, 1.0 milhas, Airbus 321, cruzando 4.000 pés em descida. O 3154, autorizado 2.000 pés. Sendo para 2.3154. O 1164, sendo tráfego de posição de 1 hora, 1.7 milhas, com o C, um Boeing 737-800 da companhia, cruzando 4.100 pés em descida. Mantenha 3.000 pés. solas 4.000 de direita, direita, chega o solo 2.219. Virando à direita, solo 219, na 63, 2. Esquerda para 145, direita para 2.010, já estamos estabilizados. Uno 164, redução para 190, 090 graus e 2 mais. Veio de ponto no 0, 9, 64, certo? Salvador, Xanera 61, 042, próximo, ponto 0, 0, 1. Eu tenho ponto de espera, o Xanera 142. Negativo, negativo, a mesma consciência, coração mínimo. Mantenha a ponta de espera aguarde. 4, no solo Sistema 2, libera a direita, chame solo, 1, 2, 1, décima 9. Direita, 2, 1, 9, com 1, 1, 1, 1, 6, 4, obrigado. Agora 42 autorizado, decolagem no zero, vento 1, 1, 0 graus, 1, 0 norte. Decolagem 1, 0, 0, 0, 0, 0. Telegrama 42, decolou ao 54, chama o controle 20 decima 8. 208, chanela, mesmo 42. O 77 mandou a tarde, contato com o radar, 63 milhas, sudoeste de Salvador. Após colocar na prova de Itape, após Itape Duna, desça para 4006, quando unidade descida, no ajuste na terminal 1014. Boa tarde, contato radar, Brasil saída Pouca, nível 350. Dia saída Pouca, 350, janela, mesmo 14. 321, airborne at 57. Contact with approach control 120, decimal 8. 20, repetition 621. Archer, good afternoon, Nation 6321. Flying 2,000 feet on 501. Flying 6321, raise your contact on the course. Flying the mission level 3 is 0 via Arbor 1 departure. Via Arbor 1 to 380, Nation 6321. Boa tarde, sendo identificação, décima terminal 050 na presa com a média. Ajuste ao 04. 21, go ahead. My direction is east for left as possible. Left position, 6321. Flying left or 6321. Azul 2771, desça para 2 no pé, está autorizado a aproximação de LF 63 e só inestabilizado. Colônia 142, chama agora o centro, Recife, na frequência no 2000, decimal 85, Alterna, 125, decimal 45, Colônia. 4065, Porto Sérgio da 1-0. Azul 4065, boa tarde. Autorizado, alinhar e manter, 1-0. Autorizado, alinhar e manter, 1-0, 4065. Contact now, resistant to frequency 1260, amigo 128.80. 048, contato radar afastado de Salvador 71 na Minas Oeste, desce na PNV 120, na projeta de Feira de Santana, aguarde para transferência de comunicações. 4048. Passa para a modificação das regras, o 4048. Azul 4065, autorizado decolagem, pista 10, vento 100 graus, 109. 4065, decolado ao 07, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, azul 4065. Santana, uma troca do conhecido de controle no setor a reportar, autorizado, chamará rádio na frequência 131, decimal 3. Salvador, boa tarde, azul 4065, decolado, 1600 pés na sua escuta. Azul 4065, contato radar, sua agência Salvo Onda, nível 340. Salvo Onda 340, autorizaria para o de Leda da presente? Autorizado após o último pé de Leda, azul 4065. Ativo, azul meu pé de Leda, obrigado. Bravo, F Delta, boa tarde, sem identificação do sistema transmissor 080 na programar, minha mãe intercepta a via chegada, ajuste no 014. Autorizado interceptando o sistema de chegada, aguardo na autorização para o final de eletrocessão. Eu chamo com a frequência 198 decimal 95. Com a torre, azul 2771. Torre azul 2771. Azul 2771, tráfego avistado. Autorizado o pouso, pista 10, 100 graus, 119, QNH 104. Autorizou o pouso, 2771. 4462 para o localizador, curva direita para 055, desce para 2000, informe estabilizado. Para 2000, reportar azul 4462. Bravo, F Delta, vista para 4 mil pés. Thank you. 2231, autorizado ali, Mantente no zero. Azul 2771, no solo, aos 13, direita número 1, décima 9. Direita número 9, azul 2771. Azul 2231, autorizado a decolagem, pista no zero, vento 100 graus, 109. Decolagem, azul 3. Estabilizou? Estabilizou, Ara, azul 447. Deixando pela frequência 198, decimal 95. 1895, azul 447, boa. Traz o alto delta, visto para 2003, autorizado a sinal IELETRIC, sem forma estabilizada. Salvador, muito boa tarde, azul 4462, vai passar o GSA. Azul 4462, boa tarde, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 110 graus, 119, QNH 104. Fiz o pouso no zero, com QNH 104, azul 4462. Passarelo 2231, decolado 15, chame controle Salvador em 120, décima 8. 08, obrigado, bom trabalho, senhor. Oi, Salvador, boa tarde, passarelo 2231, no ciclo. Passarelo 2231, contato no abaixo, desde o sair da MOMA, nível 180. Cancelada a restrição de 3 unidades na frente. 7 via MOMO, cancelada a restrição das 2, 3 anos de gato. Azul 4065, chama o centro do Recife, frequência 95-1, alterna 1-2-2, decimal 35. Você iniciar a decolagem assim que autorizado? Autorizado ali, mantém no zero. Azul 4462, o solo 18, libera a direita, chama o solo 121, décima 9. Libera a direita, chamando o solo 219, azul 4462. Isso, Valeral, papapá, trava-se alta. 737 da Gol, ali no cabeceiro no zero, prestes a iniciar a rolagem. 3 milhas fora, 14 ajuste, aguardando o Gol para a octava. Gol 2009, autorizado decolagem, pista no zero, vento 110 graus, 109 sul. Pátio? Pátio geral. Paciente. Depois, uma parte da tarde, sem identificação, desce para 4 no meu país de chegada a bosta, ajuste no 0 no 4. Obrigado, bosta. Delta, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0-9. Livre pouso, Bravo Delta. O 2-0-0-9, decolado aos 1-9, chame controle Salvador em 1-2-0-8. Direto Barreiras, muito obrigado por isso, 2-2-3. O 2-0-0-9-2. Nike, conta 2-0-0-9. 2-0-0-9, chame o controle 1-2-0-8, decolagem foi aos 1-9, bom gol. Quente 1-2-0-8, graço 2-0-0-9. Controle Salvador, voo 2009. Voo 2009, boa tarde, contato radar, suba via saída Salvo 1, pressão coral, nível 240. Sim. Autoriza o voo direto coral para o voo 2009. Suave, voo 2009. Então, confio 2009. 2009, mantém o seu saído e aguarde. Sim, não aguardo, 2009. Eco Delta, solo aos 2-1, livre pista via Eco, chame solo, 1-2-1, decimal 9. Bravo, boa tarde. Autorizado alinhar e decolar 10. Vento 100 graus, 109. Índia Lima, Kilo, Oscar, Vitor. Alpha 512, Squadron Station, flies at express position. Descending maintain level 050, altimeter setting 1014. Chame controle Salvador em 120, decimal 8. Controle Salvador 208, boa tarde, boa noite, espaço. Controle Salvador, boa tarde, boa noite, 84.500 pés. Bruno 884, contato radar, Brasil sai da Fuca, nível 230. Bruno Fuca, 230, Bruno 884. Sério 09, chame centro Recife, frequência 1251, alterna 128, decimal 35. Do 2230, boa tarde. Autorizado alinhar e decolar X0, vento 100 graus, 08 nós. Mapa Bravo, Eco Delta. Autorizado o cruzamento da pista no 735, ingresso via Papá até o 45. Atente ao balizador ao estacionar a frequência livre. Essa parte é a Rebrava, Sony 015. Novembro, Eco, Liga, Sonar, equipamento, 7, gestão 25, 0010, ajuste no 04. 0010, 04. Confirmo com 3317, que está na gestão 5, forma próximo 1 hora, 18 milhas, mantendo no 5006, rumo nordeste. 0, próximo 1 hora, 8 milhas, mantendo 25.06, essa agora é a pessoa também é 7.23, então. Sim, está sendo 2.03, como a gente faz graças. 25.07, essa agora é 1 hora, 6 milhas de milhas, no oeste, essa é 4.03, 3.01, bem, estabilizado ele é 3.37. 3.37, não tem número entre o som 8 mais 3.37. Passo na leve erecto, faça esquerda, a Pode ser de Kilo, autorizado no corredor integrado, embora o projeto é Asa, a partir de volta. A Luciané 6227, a OLA, autorizado a decolagem piso no zero, vento 100 graus, 09 nós. Autorizado a decolagem piso no zero, Luciané 6227. 7, boa tarde, QNH 1014, continua a aproximação agora de pista livre. Informo 320 da Avianca, iniciando a rolagem, que é que serão no zero. 0014, eu aguardo, eu vou 3327. Santa 3367, autorizado pouso pista no zero, vento 100 graus, 109. Autorizado pouso no zero, Santa 3367. Mantém posição, aguarde para iniciar. O Chile é 627, está colado 235, chame controle Salvador 120, decimal 8. 120, controle Chile 627. Contra a nova colada, sobre a distância de 3, 80. Autorizado nível 3, 80, sem restrição, Chané 6, 2, 8.